Patronus falando que tem 8 Império próximo direito, central 1, 2019. Direita, 2019. 4150, chama identificação dessa via da Nede 1 no parâmetro de 1050. É 3150, copia o controle. Como recebe o controle? Sim, a gente acha a indicação nessa via da Nede 1 no parâmetro de voo 050. Negativo 030, autorizado Dona. Está cancelado as instruções de velocidade de altitude na chegada do Mediona. Isso para a Dirigão Paris, ajuste 620, 9020. Autorizado o procedimento, ele é o 568, estamos estabilizados. Estou Dona, responsável pelo jurado da Brasil. 3137. 3707, torre 2895. 2895, obrigado. 454, boa noite. Chegando no meio de ONU, autorizado voar Duna, licença para 298 em restrições, hoje é 19, reporte estabilizado. ligado, azul 2454. 2454, chama todo, 2895. 1895, 2454. 3520, disse para o Jota aí, autorizado para o atendimento sendo estabilizado, e existe no outro lado. 2019, contato de atendimento, é a corrida Malvena, para 3520. 2454, quando autoriza, pistão 0, Ventura, 5-0 graus, 1-0 nós. 2 autorizado, azul 2454, 4-0-0. Poderia confirmar o vento, faz o 2454? 1-6-0 graus, 1-0 mais. 1-6-0 com 1-0, 2454. Solo 3, 1, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Libera direita, 2, 1, 9, azul 2, 4, 5, 4. boa noite, parceria do 1218, na sua escuta. Autorizado a linha de colar na 1-0, passarela 2-2-2-2. Autorizado o procedimento, estamos estabilizados.